Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e nas próximas 2 horas vou dar-vos música cantada por mulheres. Vai ser um programa 100% dedicado a vozes femininas. Para começar este programa, temos a banda de Sharon Dan Adel, os Within Temptation, e para vocês, Within Temptation, Our Solemn Hour. get through my security. Don't turn us into a war zone. Here I thought with you I had immunity. So here we go, you're about to blow it. I see now it was a setup with you talking. And there you go, moving too fast and I'm too slow. Too dark and run because you won't like a machine gun. You're about to do. Set a fire, annihilate our alliance. Ooh, so you were hurt before too. That doesn't mean that you're justified. Abrimos hostilidades com Within Temptation. Seguiu-se os americanos Vainglory e a música Prophecy. Os Vainglory têm como vocalista Kate French. E terminamos a sequência com um projeto idealizado por Amanda Somerville. Estou a falar-vos dos Trillion e ficamos com a música Machine Gun. Vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai ser dedicada a bandas que são lideradas por mulheres, mas que contam com membros masculinos. Para iniciar esta sequência temos os norte-americanos Smashed Gladys. Os Smashed Gladys contam com o vocalista Sally Carrow e eles são uma banda que apenas duraram um período curto de tempo durante os anos 80. Para vocês fica aqui Smashed Gladys, Hard to Swallow. Yeah. your heartbeat from miles away. And I know you're scared, 'cause I smell your pain. We'll be right back. Começamos a sequência com Smashed Gladys, seguiu-se Doro e a música The Night of the Warlock. Doro é a banda de Doro Pesh, e esta música faz uma referência à banda que revelou Doro Pesh nos anos 80, estou a falar-vos dos Warlock. Terminamos a sequência com Zé Diago, Pilgrimage. Os Zé Diago contam com a vocalista Jutta Weinhold. Vamos entrar agora numa nova sequência, é uma sequência que vai iniciar-se por outra banda liderada por uma mulher e por uma alemã. Estou a falar-vos dos Laos. Esta banda é liderada por Gudrun Laos. E para vocês fica a música I Want It. Yeah. parting the place. Paint a smile on your face. Cares about you when you're feeling down. I said, who? Who will always love you? Who? I said, who? Who will always love you? Who? I said, who? Who will always love you? Who? I said, Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service. E após Laos, ficamos com as suecas Histérica. We Are The Undertakers. Esta banda conta com a vocalista Annie Deville. E terminamos a sequência com a banda feminina mais famosa de todos os tempos. Estou a falar-vos das Vixen, com a música How Much Love. A vocalista das Vixen é Janet Gardner, que também é guitarrista ritmo. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai iniciar-se com uma banda que surgiu em plena febre da New Wave of British Heavy Metal. E surgiu na Grã-Bretanha, como é óbvio. Estou a falar-vos das Rock Goddess, de Jodie Turner. Para vocês, Rock Goddess Young and Free. To decide which way I'm gonna go. about 17. E após Rock Goddess, ficamos com Saraya, Fire to Burn. Os Saraya são liderados pela vocalista Sandy Saraya. E terminamos a sequência com Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Provavelmente a música hard rock mais conhecida de sempre cantada por uma mulher. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai iniciar-se com Suzy 4, 48 Crash. Yeah. gathering of dread and awesome spectacle, each in his hand a candle of black, their faces grave, a deathlike. The person of gold, reigning upon his throne, distant and far remote, the cauldron boiled as the fires burned, the deepening shadows two figures E após Suzy 4, ficamos com os norte-americanos Coven e a música Black Sabbath. Esta banda é muito interessante. Eles são liderados pela vocalista Jinx Dawson. E ainda antes dos Black Sabbath da Grã-Bretanha terem existido, eles já colocavam o ocultismo, o satanismo, a bruxaria nas suas músicas. Esta música, Black Sabbath, é lançada no primeiro álbum da banda, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar, temos a canadiana Seth Jordan e a música So Hard. Yeah. My hands start shaking like the streets of Hollywood. My mind was wasted, I still did the best I could. One day I left town with just the shirt on my back and the guitar on my shoulder. Yeah, I wasn't coming back. I had to break the spell. Forget what my mama said. She said, run, baby, run, across New York City. Run, baby, run, through the streets of LA. Run, baby, run, yeah, you can't slow down. And you can never stay when you're living like a runaway. I remember when I was 17, riding in the back of a black limousine. I used to stare at the stars and ask for God to please guide me in the right direction. I didn't know where I was going. I didn't know where I was going to stay. Streets of LA. E após Sass Jordan ficamos com Lita Ford, Living Like a Runway, do excelente álbum Living Like a Runway, lançado em 2012. Terminamos a sequência com Pat Benatar, All Fired Up. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começá-la temos uma banda sueca, as Crucified Barbara, com a música Pain and Pleasure. E as Crucified Barbara contam com a vocalista, que também é guitarrista, Mia Carlson. E esta música, Pain and Pleasure, é retirada do segundo álbum da banda, Till Death Do Us Party. Para vocês, Crucified Barbara, Pain and Pleasure. estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Quem não nos pode ouvir no computador tem sempre a possibilidade de instalar a aplicação TuneIn e procurar nessa aplicação a rádio Mental Morfose e pode ouvir-nos. Quem também não consegue ouvir o programa até ao fim, eu prometo que vou disponibilizar todos os podcasts do nosso programa. E vamos continuar agora com o nosso alinhamento. E após Crucified Barbara, ficamos com uma banda clássica, uma banda que surgiu em plena febre da New Wave of British Heavy Metal. Esta banda contou sempre com o apoio dos Motorhead, em especial do seu vocalista e baixista Lemmy Kilmister. Estou a falar-vos das Girls' School e para vocês ficou a música Screaming Blue Murder. E vamos entrar agora numa nova sequência. Esta vocalista já apareceu no Riff Service na semana passada, no programa 100% dedicado a portugueses. Portanto, ela é portuguesa, já devem imaginar de quem estou a falar. Na semana passada apareceu aqui a cantar em português, hoje vai cantar em inglês. E do álbum Amantes Imortais, e que em inglês, na versão em inglês, se chamou Fast and Far, temos Adelaide Ferreira, Fast and Far. Oh, E após a portuguesa Adelaide Ferreira, ficamos com a canadiana Lee Aaron e a música Metal Queen. E vamos entrar agora numa nova sequência, uma sequência dedicada a bandas de metal. Para começá-la, temos uma banda mexicana liderada pela vocalista e violinista Sofia Renier. Para vocês, Mystica Girls, Mi Sangre. E após Mystica Girls, ficamos com os finlandeses Nightwish e a música Forever Yours. Nesta época, os Nightwish contavam com a vocalista Tarja Turunen. Depois que ela foi despedida, já passaram pela banda Annette Olsen e Floor Jansen. E por falar em Annette Olsen, vamos começar agora uma nova sequência com uma banda de que Annette Olsen fez parte. Estou a falar-vos dos Allison Avenue, uma banda de AOR, hard rock melódico, muito mais de acordo com a voz mais suave de Annette Olsen. Para vocês, Allison Avenue, Do You Ever Miss My Passion? Mystical fairy in the dark. E após o hard rock mais melódico dos Allison Avenue, temos uma banda com som ligeiramente mais pesado. Estou a falar-vos dos norte-americanos, das norte-americanas Precious Metal. Esta banda é liderada pela vocalista Leslie Knauer e durou apenas um curto período nos anos 80. E para vocês ficou a música Trouble. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service. Esta sequência vai iniciar-se com uma música que muitos podem não se lembrar, mas fez parte de uma publicidade da Coca-Cola nos anos 80, no final dos anos 80. Para vocês, Robin Beck, First Time. Bye. laugh and drove it deep in my heart. Walked out that door, I swore that I didn't care. Terminamos o Riff Service com Cher, If I Could Turn Back Time. Apesar de Cher ser um nome mais ligado ao pop, nos anos 80, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, a carreira dela apontou para uma direção mais AOR. Por isso faz todo sentido que uma música dela faça parte do Riff Service. E foi com Cher que terminamos. Para a próxima semana vamos ter um programa dedicado a lançamentos dos anos 90. Vai ser um programa só com músicas dos anos 90. Por isso, desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que estejam aí, desse lado, na próxima semana, no próximo domingo. E para vocês, tudo bom. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!